3305, dentro che si frequenza 2545, secondario 2545. 2545 il mio, 3305. Não, 78, no solo, 17, à direita, solo 121, decimal 1, boa noite. Direita, 21, não, 71, 74. Salvador, Sinalinha 310, ponto de Viana, pronto para decolagem. 310, boa noite, saliva, ingresso, decolagem, pistão no zero, ventou no 60 graus com 109. Venear, decolar, Sinalinha 310. 310, decolagem 24, controle 119, decimal 8, bom voo, boa noite. 198, obrigado, uma boa noite. Salvador, boa noite, Oceaneiro 6310. Boa noite, 6310. Entendeu? 390, tá de 1 para 2, é quase ininteligível a sua transmissão, cara. 6310, como copia? Agora tá 3 para 4, 6310. Contato radar já estabelecido, 6310. Sobe ao nível 390 na saída PUCA. Afirmativo, na saída PUCA ao nível 390, 6310. Salvador, muito boa noite, papá, Romeu, bom que era mais. Boa noite, Romeu, meu Golf, visita para 2000, fez o ajuste no 01019 na Prodituna, para apresentação do procedimento, resposta de nada. Ok, para 2000, Prodituna, está sendo a informação de carro, Romeu, bom, chamando a vista. No 019 ajuste. Tá, obrigado. Azul 001, ponto de espera 004. Azul 5001, autorizado a linha decolar, pistão no zero, vento no 40 graus, com uma dúzia nós, 1019 altímetro. Alinhamento de decolagem, pistão no zero, 001. Oceané 6310, agora com centro, frequência 2545, secundária 2685. 2545, alterno 2005, 6310, boa noite. Decolos 32, controle 119, decimal 8, bom voo e boa noite. 19, 8, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, o azul 5001, decolado, você escuta. O 5001, contato radar sob o nível 340, saída da EL. 340 da EL, autoriza direto da EL, Leda. Leda. Direto Leda, grato. aproximando-se do ponto de espera, Rio 5972, pronto. 72 está livre, alinhar e decolar, pista no zero, vento no 50 graus com 09 nós, altímetro no 09. Sente autorizado a decolagem, Rio 5972. Chamando o controle? Alvo 723. 723, desce para 4000. Ajuste no 019, chegada a bomb. 419, chegada a bomb, 723. De Salvador, Rio 5972, decolado na Dael. Chamando na decolagem para o Rio 5972, positivo? Positivo. Aciona o transponder 5046, recebo 2000 aqui, 5972. Aguardo. Voo 868, continue descida até o nível de voo 050, está efetuando descidas à esquerda. Reporte quando tiver condições de assumir navegação na proa de duna. Transponder 5046, Rio 5972, possibilidade de voar Leda. Autorizado Leda. Rio 5972. Agora chama o centro, frequência 1251, secundária 13395, por favor. 251-3395, obrigado, boa noite. O Rio 5972 completa direita, pro de bridge. Direita, bridge, Rio 5972. Salvador, passarelo 2224, boa noite, Matiaga. O Romeu Golf vai interceptar agora o sinal de alerta. Lucas 224. É, a identificação, mantendo 190, resposta ideal. Está autorizada para o EDTAP, se tiver condições. Passarendo 2224, corte aéreo, boa noite. Boa noite, 2224. Se tiver condições, está autorizado para o EDTAP para interceptar a chegada na área, resposta ideal. Direto EDTAP, 2224. O Romeu Golf está autorizado? Mais 30 segundos, mais alto, exatamente os valores. Sete torres, 1895. Já, tá, boa noite, senhor. Oi, Rio, muito boa noite, Papá Romeu, Romeu, Romeu, Golfo, estabilizado com o localizador. Eu, Golfo, repórter passando Simbra, Marcos Externo, encontrei checado, altímetro no 019, o vento 150 graus com 09, intenciona prosseguir 10, cancelar para 17. Após, externo, cancela e prossegue, circula para 17, está autorizado. 1980, está livre ingresso, decolagem, pistão no 0, o vento 150 graus com 09 nós. Meu Golfo está presente, então, cancela os 4-0, está livre prosseguir, curva na esquerda, base pela direita para 1-7, posto na ingressão na final, com o meu Golfo contra enxergado. Ativo, se garantiu agora o procedimento, circulará para 1-7, com o meu Golfo para a direita. Autoriza pela Zona para o voo no 723. Autorizado no 723. Autorizado, Zona, muito obrigado, 723. Controle Salvador, Rio 98, Morozé. 98 no 0, contato, sobe ao 340 na saída da EL. Autoridade direita, Leda. Ok, nota EL, direto Leda, Rio 98 no 0. Romeu Golfo tem livre pouso, 97, o vento 150 graus com 09 nós, Romeu Golfo. Livre pouso no 7, Romeu Golfo, já baixado e checado. A descida está autorizada ao nível de voo 050. Ao 50224. Rio 5972, centro Recife, frequência 1251, secundária 13395. 251-3395, Rio 5972. Ivana aqui, fala. Solos 45, tá, boa noite. Chance. Para 2000, ajuste no 019. 2019, 723. De Salvador, Ocean Air 6224, ponto de espera da 11, pronto, da 10, pronto. 24, livre ingresso, decolagem, pistão no 0, vento 150 graus, 1 a 12 a nós, 1019 altímetro, 6224. Ok, 6224, livre decolagem, vai alinhar e livre decolagem, 6224, 7. 1868, tem condições de manter a proa 090 para o sequenciamento? Mantenha para manter a proa 090, boa noite, 68. 1868, seu limite será a magnética 160, libra. Salvador, da 3600, chique da casa. 600, desce ao nível 070, chegada mais. 6070, chegada mais, pode ficar de voz direto do Tuna, da 3600, controle. Itape. Itape, 3600. Decolos 48, controle 119, decimal 8, bom voo, boa noite. 798, boa noite. Controle Salvador, Ocean Air 6224. 24, contato radar, sobre o nível 190 na saída PUCA. E subindo para 190 na PUCA, 6224. 2224, voo Duna. 2224, direto Duna. Atingindo 0-0. 868, a descida está autorizada para 3 mil pés, hoje puxando 0-9. 3 mil pés, amado, boa noite, meu irmão. Passarei 2-2-2-4, desça para 2 mil, puxando 0-9, autorizado para o procedimento, reposto estabilizado. 1-0-9, reposto era estabilizado. E o 9-8-0, chame agora a Recife. 251, secundária 3395, bom voo. Vai tomar o 251, caso negativo, 1-3395, 980, certo? Boa. Controle Salvador, boa noite, Oceané 6212, com a Chari. 6212, boa noite, descida ao nível de voo 080, chegada Mari. 080 na Mari, 6212. Controle, autoriza o Oceania 6202 da ponta Bob Guarita, certo? Direito no controle, boa noite, bom trabalho, amigo. Salvador, boa noite, é o Trip 5393. Trip 5393, contato radar, sobe 1170, sai da PUCA. Sai da PUCA, 5393. 1723, torre, 1895, composto. 295, boa. Controle o 6212. Prossiga 6212, boa etapa. Boa etapa, obrigado, senhor. Controle Salvador, boa noite, zona 098, frente da Charlie. 098, tensão 090, chegada a Mari pro Oditap. 090, Itap, Zona 098. Torre, gol 1723, uma boa. Baixou, travou, final 1-0. 8723, tem livre pouso, pistão no 0, vento 1-60 graus, com 1-4 nós, 14 nós, e o altímetro no 0-9. Livre pouso, gol 1723, 2019, nós. Proa 140, 140. Autorizado no 868. Mais um autorizado, 868. 4, após a passagem do tráfego da companhia na curso final no 0, após ali mantém cabeceiro no 0. Após a passagem ali mantém. O 1134. Prossiga. Autorizaria a tirar na prova de quanto dá pra gente? 393, aguarde coordenação com o centro. Ok, aguardando a coordenação, vai cobrir o Brasil. Vai interceptando agora a 072, Puka. O centro não autorizou o senhor voar direto onde? Ok, gente, vai cobrir o Brasil pouca gema, ok? Positivo. Obrigado, hein? Completa a proa 190 para o sequenciamento do 868, vai seguir um Alfa Tango 72 que está a 8 milhas do senhor. 190 para o 868, vai seguir. Interceptar. Salvador, contato 3152, boa noite. 3152, boa noite. Desce ao nível 100, chegada a Mari. 100, Mari. 3152. O 2224, tem um tráfego à sua esquerda, aproximando para o localizador 2000-737-800, afastado agora a 100 milhas do senhor. Vai seguir a aeronave do senhor na aproximação. Passarinho 2224, entendeu que vai seguir a aeronave como número 2. A aeronave vai seguir o senhor. Ok, vai seguir o passarinho como número 2, passarinho 01-2224. 1868, reduza para aproximação. A 3600 vai seguir 070. Quer que a gente cruze o localizador? Depois interceptar? Vai ficar em cima. Possível no 868. Poderia ser assim então. Confirma, boa noite, 68. O senhor cruza o lock e depois intercepta. Pra ter uma separação maior com os 2224. Sim, cruza o lock, boa noite, 68. 0 atinge, mantém 070. Em 3600, desça para 3000. Ajuste 10019. 3109, já pode curvar à esquerda e aí intercepta o localizador, boa noite, 68. Autorizado no 868. Gente, boa noite, 68. Vai atingir 80, 6212. Sino 2, desce para 050. 050, 6212. 4, decola 56, controle 119, decimal 8, bom voo, boa noite. 198, controle, gol 1134, obrigado, uma boa noite. Controle, Salvador, uma boa noite, gol 1134, passando o 1700 pés, sai da Puca, Jamucaju. 134, contato, sobe ao nível 370, sai da Puca. 370, sai da Puca, gol 1134. 2224, torre 1895. Torre 1895, 2224. Torre Salvador, Passaredo, 2224. 24, chama o centro, frequência 12545, secundário 12685, bom voo. Uno 60 graus com uma dúzia nós, 1-2 nós, Passaredo 224. 224, tem livre pouso. 00, desça para 2.000 pés, autorizado a final do procedimento, reposta estabilizado. 2.000, reportará estabilizado, 3.600. 6212, confirme indicada. Está reduzindo a presença, está mantendo agora 2.250, reduzindo. Ciente, voo 1098, reduza para 220 nós. 220 nós, 1098. Voo 1868, estabilizado. Estabilizado, mínimo, voo 1868. 1868, graças pela colaboração. Chama a torre 1895, bom pouso. 1895, 868. Jorge Salvador, boa noite. Boa noite, 68. 1868, altimetro no 09, número 2 na aproximação, guarda na pista livre. Guarda na pista livre, boa noite, 68. Por gentileza, torre, confirme a aeronave à frente do Gono 868, o tipo da aeronave. R-72, o 868, aproximadamente a uma milha da cabeceira 10, está com uma centena de nós. Certo, Gono 868. O 6212, descida para 3.000 pés, ajuste no 019. 3.019, 6212. O gol 1134, foi Maceió. Proa de Maceió, gol 1134. Tá passando nível 1 no 10, gol 1098. 098, desce para 4.000, ajuste no 019. 4.000 no 019, gol no 019. Então 3152, descida ao nível 050. Então 3152? Atinge uma centena, senhor. 50, 050. 050, 3152. Decimal 1. Boa noite. Direito no 01, 22, 24. Livre pouso, pistão no zero, vento no 60 graus com 09 nós. Livre pouso, 868. Sou localizador com a pista vista, 3600. 2600 Torre 1895, com pouso. 1895, obrigado, boa noite. Salvador, até 3600. 2102. 2000, 6202. Salvador, até 3600. Salvador, 35393. Se possível, quando está ao centro, após Jambo, vá direto João Pessoa, o Juliette Papá, 363. 5393, nós fizemos a coordenação com o senhor duas vezes. Eu tinha um foguete na frente do senhor, e o senhor logo atrás, e após regulou um 737-700 também. O senhor foi em duas aeronaves com maior performance, e o centro preferiu que as duas voassem direto e o senhor mantivesse a rota, o 5393. Ok. Obrigado. Está livre LS para o 6202? Autorizado, 6202. Autorizado. Libra, baixar travado, 3600. 600, livre pouso, pistão no zero, vento 160 graus, com uma dúzia nós, 12 nós. Gente, 160 com 12, está 3600. 34, receive 125, 45, secundário 12685, gol. 2545, 2685, gol, 1134, obrigado, uma boa noite. Tu vai atingir 4000 com referência autoriza descida 2000? Autorizado, 2000, 1098. 98. Na 3152, desce para 3000, ajuste no 099. 3000 no 099. Localizador, o 6202. 6212 com a torre, 1895 com pouso. 1895, obrigado, boa noite. O voo no 098 inicia redução para velocidade de aproximação, vai seguir um Airbus 320, com ONU 40 de ground speed por aqui por pouso. Iniciando a redução, boa noite. Boa noite, reforço Simbra com trem checado, altímetro no 0, no 9. Vai dar. Zero, zero, solo 04, à direita, solo 121, decimal 1, boa noite. Direita, 121, decimal 1, boa noite. Sempre baixado e travado, Xanel 6212. 2 livre pouso, pistão no zero, vento 160 graus com 10 nós com 10 nós. Livre pouso na 10, 62, 12. Estabilizado, final da 190 já está visual, já bem reduzido. 72, 1895, valeu. Torre Salvador, muito boa noite. Bono 098, estamos a 2,5 do externo, já está baixado e travado. Tenente, número 2 na aproximação, guarda na pista livre, altímetro 1019, gol 1098. Tenente, guarda na pista livre, número 2, gol 1098. Papa Serra, esse é o nível 050, chegada Mari para o Osmar. Sabe Mari para a 150, ótimo, Papa Serra. No solo 07 à direita, solo 21 decimal 1, boa noite. Nível à direita, chama solo 211, boa noite, 6292. 3152, torre 1895, bom pouso. 895, boa noite, obrigado, hein. Vento no 60 graus com 09 nós, livre pouso, pista no zero. Livre pouso, pista no zero, bom, no 098. Papa Serra. Boa noite, o 3152, Patrícia de Serra, abaixo aí, por favor. 3152, quando a aproximação, agora na pista livre, o altímetro no 019. Aguardado, 3152. No solo 09, à direita, solo 21, decimal 1, boa noite. Boa noite, sem livre pouso, pista no 0, vento 160 graus com 09 nós. Trânsito 2, livre pouso, pista no 0, 150 graus com 09 nós. Livre pouso, tá? 3152. 2, no solo 1, à direita, solo 1, decimal 1, boa noite. Delta, sem identificação, contato radar no 090, passando posição floral. Foi pro Odimar e para interceptar a chegada na área, reporte ideal. O Vitor Delta solicita possível aprode de Itato, pode ter uma formação na nossa esquerda. Autorizado Itato. Eu vou entrar no Vitor Delta, aqui pegando Delta. Autorizado pro 050. Autorizado descida nível 050, vida de hotel. Controle azul 6908. 6908, descida nível 060, chegada mais. 060, chegada na área, solicita a proa 045, solicite o nível predicado na sua Azul 6908, autorizado desvio, Jesus Azul 8509, número 2. Jesus 8509, número 2, relato a lei. Azul 4107, a série de identificação, desça para o nível 070, chegada Mário, QNH 019. Azul 0109. 070. 070-4107, agora dá para a proa 107. na proa?